daqueles que vem sorrindo pelo caminho, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho. Vestes brancas vão prosseguindo, Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho. O mundo já não me serve, a minha alma está soluçando, Senhor, tu não me deixes ficar no mundo sempre sofrendo. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho. Também ser um deles, ter felicidade no coração, seguir aquele caminho sem sofrimento e de salvação. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes.